de seguir a tua estrela, o teu brinquedo de estar. Fantasiando em segredo o ponto onde quer chegar. O teu futuro é duvidoso. Eu vejo grana, eu vejo dor no paraíso perigoso que a palma da tua mão mostrou. Quem vem com tudo não dança, pede balanço, meu amor. Me avise quando for a hora. Essas caras tristes, fingindo que a gente não existe. Tentadas são tão engraçadas, todas das suas salas. Eu quero ouvir todo mundo cantando. Pode seguir a tua estrela, o teu brinquedo de estar. Vocês, hein? E o teu futuro? Aonde? Quem vem com tudo não dança. Te balanço, meu amor. Me avise quando for a hora.